Podcast, com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve, galera! Começando mais um Podcast. Hoje, sexta-feira, 12 de abril de 2019. Até me assustei quando eu falei. Tá passando rápido o tempo, hein? Dá um salve aí, Arthur. Salve, galera, beleza? A gente parece velho falando de tempo, né, TT? Curioso, mas de fato o ano tá voando aí, apesar do governo parado. Completou 100 dias, né? Tiveram umas avaliações dizendo que o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, nesse tempo aprendeu muita coisa, né? Não sei não se ele aprendeu muita coisa. Ele fez muita lambança, né? Não só ele, como as tropas que ele comanda, né? Com certeza. E esse é o primeiro assunto do nono episódio do Podcast dessa semana. Isso mesmo, 80. 80 tiros que mataram o músico Evaldo Rosa, de 51 anos, em Guadalupe, no Rio de Janeiro. Esses tiros, 80, não foram de alerta, né? Vamos dizer, com o dedinho nervoso. Foi um tiro de alerta, mas não para dar um aviso pro Evaldo e sua família, mas para um aviso para a nação. Qual é esse aviso? Que é possível matar preto e pobre, independentemente se ele é criminoso ou não. Até o nosso queridíssimo ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, ele disse que casos assim acontecem. Acontecem. Acontece, né, Arthur? Acontece. Eu tá num carro, andando, e ele recebeu 80 tiros. Um dedinho nervoso acontece. De fuzil de 10 militares. É normal. Exato. Continue. Vamos lembrar que estamos falando do Exército. Por isso que o Arthur Stabile fez questão de destacar que o comandante geral, o responsável, é de fato o presidente da República. E um detalhe, né, que nesse período recente, se não me engano nessa última semana, o próprio Bolsonaro, em conversa com jornalistas, explicou que ele não nasceu para ser presidente, nem sabia por que tinha tanto problema com ele, que ele nasceu para ser militar. Ele era do Exército, ressalto isso, e ele foi expulso do Exército por conspirar ataques a bases para reivindicar aumento salarial. É da década de 80 esse caso, quem pesquisar no Google aí pode confirmar isso. E naquele momento ele ainda não era capitão. Então o Bolsonaro tem um bom histórico militar aí, de presidente eu já não sei. E de grevista baderneiro, né, então... Nessa acho que dá pra comparar com o Lula, né? Bom, brincadeiras à parte, claro, a gente não tá brincando não, a gente tá ironizando, porque de fato o noticiário tem imprimido muita tristeza, e só a gente usando um pouco de ironia, né, pra gente conseguir caminhar nos dias. Pra quem trabalha com segurança pública, de fato tem sido um 7-1 diário. Como eu estava dizendo, esse episódio aconteceu no último domingo, no dia 7 de abril. O Evaldo estava com a família indo para um chá, né? Um chá de bebê, é isso, né? Uma festividade. E tinha o filho dele, criança, dentro do carro, que não entendeu num primeiro momento o que aconteceu. E teve uma comoção muito grande por causa das imagens da esposa, da companheira dele, né, Arthur? Conta um pouco pra gente como é que foi essa cobertura. Eu sei que você estava de plantão, que você foi a primeira pessoa que produziu o texto. Depois tivemos outras produções da Paloma Vasconcelos, por exemplo, né, analisando, da Human Rights Watch, analisando o fato. Mas conta um pouco pra gente dessa situação humana, que a tragédia, que não é tragédia, né, que esse homicídio acabou provocando a comoção popular. Esse fuzilamento chegou pra gente pelo André Caramante, que é integrante fundador da Ponte, com os vídeos que mostravam bem o que foi esse fuzilamento, que não dá para chamar de outra coisa. Um dos vídeos mostra o som dos tiros enquanto a pessoa filma a parede de casa e depois ela filma exatamente o carro, né? No carro estava o Evaldo, que era motorista. No banco do passageiro da frente estava o sogro dele e no banco de trás estava a mulher dele, que posteriormente desesperou, que são imagens de outro vídeo. E ela estava com o filho dele de 7 anos e uma sobrinha, também criança. Então, além da morte do Evaldo, chama muita atenção que, de fato, era um carro com uma família completa. Eram 5 pessoas. A tragédia, que já foi grande, poderia ter sido muito maior. Uma criança de 7 anos que viu o pai morrer podia ter ido junto. É um caso gravíssimo. E eu destaco aqui novamente, até por tudo que você já falou, né, da gente vivenciando vários casos complicados de segurança pública, casos emblemáticos, o presidente da República até o momento não se prestou ao dever, que é um dever dele como comandante do Exército. Eu acho que é um dever. É um dever, porque ele é comandante principal, ninguém está acima dele. Nem os Estados Unidos está acima dele nessa questão. Ele comanda o Exército Brasileiro. Ele não postou nenhum comentário, nenhuma solidariedade, uma mensagem de solidariedade à família do Evaldo. Mas ele se prestou a fazer a mesma coisa sobre um humorista condenado por uma atitude infeliz que teve. Sim, o Danilo Gentili, né, que foi condenado por injúria, a deputada federal Maria do Rosário. Uma história antiga, né, de confusão entre os dois, de discussões, de debates entre os dois, muito permeado pelas redes sociais, e houve essa condenação, e de fato o presidente da República prestou condolências, né, solidariedade, criticou inclusive a própria condenação do Gentili. Em menos de 24 horas, enquanto o caso do Evaldo chegou no sexto dia hoje. E aí eu ouvi dizer por aí, que diz que quando cobraram isso dele, você falou do Gentili, não falou da situação absurda do Exército, né, dos 80 tiros, diz que ele virou e falou assim, não, eu gasto meia hora por dia no Twitter, e calhou de eu estar no Twitter logado e ver a notícia do Gentili, você acredita? Inacreditável a gente saber que o Twitter virou o porta-voz oficial do que o governo brasileiro diz, né? Seja o perfil do Bolsonaro pai ou dos bolsonarinos, que são os filhos, né? É uma situação bem... curiosa. É trágica, eu diria que é trágica. É trágica, é. O IBGE, por exemplo, não tem muita credibilidade, mas o Twitter, com certeza. Mas é óbvio, Trend Talk fala mais que uma pesquisa. Bom, vamos seguir... Só um adendo sobre essa questão, que a própria Human Rights condenou algo que o Michel Temer fez, né? Que no mandato dele, ele aprovou um projeto de lei que tornava qualquer morte cometida por um militar em exercício do trabalho como uma questão a ser analisada pela justiça militar. E é um ponto muito importante aqui, que o Human Rights critica isso, que internacionalmente não acontece. Então, um crime praticado por militares será julgado pela justiça militar e acompanhado pelo Ministério Público Militar. Então, é tudo fardado. Os 10 que foram presos preventivamente e depois diminuiu para 9, porque um não teria tirado no depoimento que ele deu. Não conseguiu comprovar. Exatamente. São 9, então, que de fato atiraram. Eles serão investigados pela justiça militar e julgados pela justiça militar. Então, chama atenção isso. Por quê? Pode não acontecer de ter um corporativismo nessas instituições. Até porque a gente está tratando de patentes baixas. Não são oficiais. São praças do Exército. Então, para dar uma resposta, é muito mais fácil você dar uma resposta com os praças do que com os oficiais. Só que gera a dúvida. Como assim? Eu sou um militar e eu vou ser julgado por um militar? Tem gente que diz, até os próprios militares, de que não, isso torna o julgamento, a análise muito mais criteriosa, porque essas pessoas que estão de fato julgando conhecem os meandros da justiça e da ação militar. Então eles seriam muito mais rígidos. Tem esse aspecto mesmo. Tem esse aspecto não só militar do Exército, Forças Armadas no geral, Aeronáutica e Marinha, mas dizem o mesmo sobre a PM. Que é um braço do Exército. Um braço local do Exército. A gente dá até esse detalhamento na própria matéria da Human Rights Watch. Mas essa entidade de direitos humanos fala, não, isso não segue padrões internacionais. Então, além do próprio fato em si chamar atenção, os meandros dele, o pós dele, tem um alerta aí. Questionável, né? É questionável nesse primeiro momento. Não sabemos ainda, repito, a gente tem que ter dedos agora para tratar o que os militares não tiveram na hora de atirar 80 vezes. Exato. Eu queria também trazer uma observação, enfim, nesse episódio todo. Nessa semana, eu tive a oportunidade de acompanhar um anúncio de casos de violações que a Comissão Arnes, que é formada por juristas, cientistas políticos, defensores de direitos humanos, de todo o Brasil, tem 6 ex-ministros, né, que compõem a comissão. Essa comissão foi formada como um observatório, né? Foi formada em fevereiro e eles anunciaram os casos que eles vão acompanhar, né? A chacina do Falé, no Rio também, com 15 mortos, será um deles. E a questão das ameaças aos povos indígenas, especificamente da região entre Roraima e o Amazonas, por causa de uma rede de energia, de geração de energia elétrica. Mas não era isso que eu ia falar. O que eu ia dizer é que, na ocasião, o que aconteceu? Um dos participantes, né, que compõe a comissão, disse uma coisa muito curiosa sobre os 80 tiros, que tem a ver com o pacote anticrime do Moro. Ele falou o seguinte, ele falou assim: olha só, gente, isso que aconteceu em Guadalupe é perfeitamente a tradução do que está previsto no pacote anticrime para o excludente de licitude, para a legítima defesa, que é agiu por forte emoção ou por medo, né? Ou por susto, enfim, tem a terminologia. Mas eu achei muito curioso, porque, de fato, durante o processo, eles podem alegar isso. Somos militares, estávamos numa área vulnerável, estávamos com medo do inimigo a ser combatido, todo aquele aparato discursivo que tem sido muito usado ao longo dos anos para justificar a legítima defesa. Teve ocorrências anteriores, no mesmo dia, de, segundo o Exército, criminosos atirarem contra 2 veículos deles e um carro similar ao que a família estava ser roubado. Então soa um pouco como justificativa dessa violenta emoção, desse susto que eles tiveram. E caso aprovado esse pacote, junta tanto o pacote anticrime, essa proteção jurídica, quanto a questão dos militares serem julgados por pares deles, né, por outros militares. Então são 2 pontos que levam muito a uma questão de, pô, será que vai ficar impune? Agora vamos para o outro tema do episódio, desse nono episódio, que é um tema que a Ponte acompanhou muito. Enfim, uma notícia boa, né? Exato. Foi uma notícia muito boa dessa semana. A Ponte acompanhou o caso, mais um caso, de uma prisão injusta, né, envolvendo tráfico de drogas, do Marcelo Dias, um educador social da Zona Sul de São Paulo, e o Arthur, a Jennifer Mendonça e o Matheus Moreira fizeram inicialmente, né, contaram essa história inicialmente. O Arthur também entrou na jogada depois. Conta pra gente, ele te mandou uma mensagem pra dizer que foi totalmente absolvido, é isso? Antes de eu falar qualquer coisa, eu quero que vocês escutem o que o próprio Marcelo diz, né? É mais importante do que eu falar qualquer coisa. Vamos lá. É uma sequela, assim, que eu não sei se eu vou conseguir superar, sabe? Tipo assim, eu sei que eu vou conseguir superar, mas ela vai sempre estar me acompanhando. Sempre vai estar me acompanhando. É uma cicatriz, assim, uma tatuagem, assim, que foi feita, assim. E aí eu vou trabalhar junto com a questão psicológica e tudo mais, com a minha religião, para que essa cicatriz, ela sempre, quando eu olho, eu olho assim, eu vejo com bons olhos, né? Não olhar assim com uma questão de sofrimento e tudo mais. Eu tenho que tirar as coisas boas, né? As poucas coisas boas que tiveram lá, para eu poder me manter. Senão, eu acho que eu vou ficar doido. O que você falaria para os PMs que te abordaram e te mantiveram preso com o depoimento deles? Meu, tipo, ó, de verdade, ó, o meu maior sonho é eu poder estar frente a frente com esses policiais, sabe? Tipo assim, falar assim pra eles, eles não têm ideia o retrocesso social que eles causaram, assim, aqui na região, sabe? Eu olho assim, todos os meus projetos, eles foram engavetados, desmotivou muitas pessoas da ONG, assim, né, os voluntários, algumas pessoas têm medo de ir lá na região, né, da ONG. Pessoas, que eram pessoas de bem, que tipo, que saía daqui do meu bairro, que ia lá para outro bairro para poder ajudar. Agora eles ficam com medo de ter alguma represália por conta da polícia, né? Então eu queria muito, muito, muito, muito poder conversar com esses caras, assim, falar que eles destruíram, assim, um projeto de vida de muita gente, assim, de muitas pessoas, sabe? Eu queria muito, só É o meu maior sonho. Hoje, de verdade, o meu maior sonho é poder conversar com esses dois policiais. É, esse caso do Marcelo ficou comprovado, cabo a rabo, que sim, ele foi acusado e preso injustamente. Tá lá, na justiça. Tanto que ele tá brigando agora para limpar o nome dele, né? Para não constar nada, que também é um processo que ele vai passar agora. É, mas já tranquiliza, né? Como ele bem disse. Mas a acusação é que ele teria participação no tráfico de drogas, porque ele estava na porta da ONG que ele comanda, né? Na periferia de São Paulo. E dois homens passaram e jogaram uma sacola com 5 quilos de cocaína. Tanto Marcelo quanto quatro homens que estavam em um táxi foram acusados e presos por conta disso. E ele passou vários dias preso, sofreu lá dentro. Ele conta que é uma cicatriz que ele nunca vai esquecer, mas que ele quer encontrar através da religião dele, através das causas que ele abraçou nessa vida. É encontrar um olhar positivo para tudo o que aconteceu. E é um processo demorado e que ele vai passar agora. Mais uma ótima notícia. E ele tem a ver também com uma reportagem que o senhorito fez essa semana sobre kit flagrante. Conta um pouco pra gente disso, Arthur. Uma reportagem pra lá de especial. Exatamente, foi uma apuração de em torno de 10 meses por aí, até por lerdeza minha, confesso aos ouvintes. Mas que eu conto como a justiça, ela escuta o que os policiais falam, e mesmo que aquela fala não tenha nada que comprove, ou que aquele discurso soe muito parecido com algo falso, a justiça aceita. Em 75% das condenações por tráfico de drogas, a única prova que liga aquela porção de droga apreendida com a pessoa, à pessoa, é justamente o policial. Não existe nenhuma testemunha. Não existe nenhuma câmera, nenhuma imagem, nenhuma foto, só a porção de droga na frente da pessoa e o policial apontando: ó, esse cara estava com essa porção de droga. E a justiça olha e fala: beleza, vamos condenar. Em 75% dos casos, só essas são as provas levadas em consideração. E é por isso que a gente fala da justiça falha. Que não é a é o sistema de justiça, né? Faz parte de todo um sistema de justiça, como diria Chico Buarque, hoje você é quem manda, falou, tá falado, né? Não tem discussão. E leva-se mais em consideração a chamada fé pública, que não é uma lei, não é nada, é uma sensação de que, por ser um agente público, aquela pessoa que não conhece a outra, não tem por que jogar algo nas costas dessa pessoa, não tem por que criar algo contra ela. Isso vale mais do que a presunção de inocência para os juízes, como a gente mostra nessa reportagem. São estatísticas, não é falatório, tá lá, tem dois estudos sobre isso. Então, faço questão e faço o pedido para quem tiver interesse, entre lá, acesse ponte.org, dê uma lida. Tá um pouco extenso, mas faz sentido. Com certeza. Não, e a gente foi mais engraçado. A gente começou a gravar o podcast aqui, né? E tá um barulho, não tinha nenhum barulho lá fora, né? Agora tá tocando telefone, tem gente falando no celular, mas vamos que vamos, né, Arthur? A vida é assim. Exatamente. E o último tema também. O último tema eu tenho que chamar, porque é uma matéria sua. Ai, é verdade. Olha eu já querendo dominar o microfone. Vamos lá, Arthur. Já atropelando. Boa notícia também, né? Finalmente, né? Uma boa notícia que envolve as mães de maio. Infelizmente, a gente conta muitas notícias ruins envolvendo as mães de maio, porque é um grupo criado por conta dos filhos que foram levados pela violência estatal. Filhos, filhas, netas, inclusive netas que não nasceram, levadas dessa para uma outra, infelizmente, por agentes públicos, não foi constatado ainda, mas é um revide do Estado aos crimes de maio. O Sim. que aconteceu nessa semana sobre os crimes de maio, dona Maria Tereza Cruz? Vamos lá. Ação civil pública, Arthur, depois de 13 anos, ou melhor dizendo, com um atraso de 13 anos, uma ação civil pública no valor de 154 milhões que pede que o governo do estado de São Paulo se responsabilize pelos assassinatos, pelas 564 mortes ocorridas em maio de 2006. Você não tinha nem nascido, né, Arthur? Ah, também não, né? Tô Calma. brincando, tô brincando. Bom, eu lembro muito bem, eu estava na faculdade, eu lembro do dia, daquela semana muito sangrenta, como o Arthur disse, como um revide aos ataques do PCC, da facção criminosa que comanda o Estado, né? Dentro e fora dos presídios. Manda e desmanda dentro e fora dos presídios, como a gente sabe muito bem. É uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, mas tem um detalhe, Arthur. Na ocasião dos fatos de 2006, quando houve aquele... Foi uma verdadeira guerra. As próprias mães dizem, usam essa palavra. Foi uma guerra que os nossos filhos não pediram para entrar. Mas foi uma guerra. Sim, foi uma guerra. Eu lembro muito bem, até contar um meandro, porque eu não trabalhava nessa época. Eu estava na minha sexta série. E eu fiquei uma semana inteira trancado em casa. Sim. Porque o colégio não teve aula, justamente por causa da violência. Exato. E aí, qual que é o detalhe? Acessem ponte.org para ler todas as nossas notícias, mas essa específica, que traz os bastidores, ou relembra, né, recupera o ocorrido. Por quê? O Ministério Público vem com essa ação, de certa forma, também pedir desculpas às mães de Mário. Isso porque houve um erro de avaliação do promotor Eduardo Valério, que é um dos responsáveis por essa ação, lá em 2006. Ele se antecipou, ou se ficou muito preocupado em dar uma resposta muito rápida, e considerou um pouco do que a gente estava falando da história do kit flagrante. Olha como as coisas se coadunam, né? Considerou que não, que as forças de segurança agiram corretamente, dando uma resposta enérgica e rápida aos crimes perpetrados pela facção criminosa PCC. Então, ele assinou um ofício na época, dizendo que reconhecia a eficiência da resposta da PM, preocupado em estabelecer a ordem. Agiu violenta emoção. Exato, exato. Mas ele diz, na sustentação da ação, que se arrepende, que ao ver, ao analisar os fatos, à luz dos esclarecimentos e do passar do tempo e do desenvolvimento da própria apuração, que teve dedo das Mães de Maio, porque a Débora Maria da Silva, fundadora do movimento Mães de Maio, acabou se tornando pesquisadora, ela foi pesquisar esses crimes, ela foi atrás dessas mães, ela conseguiu também levantar, junto à Unifesp e à Universidade de Oxford, essas evidências, além de outros estudos que tiveram ao longo dos anos. Vale destacar que a própria Débora, não estado, junto desses pesquisadores, que definiu, conseguiu identificar, na verdade, quantas pessoas exatamente morreram nessa época na Baixada Santista. Então, o Estado não deu essa resposta, mas uma mãe foi lá e deu essa resposta. E falando nela, vamos acompanhar um trechinho da nossa entrevista com ela, quando a Ponte Jornalismo foi procurá-la para ela comentar, apesar do atraso de 13 anos, essa possibilidade de reparação por parte do Estado. Essa ação civil pública, para nós, é lavar a alma das mães, não pelo dinheiro, mas sim pelo reconhecimento do próprio Ministério Público, que no dia 25 de maio, no dia 25 de maio de 2006, ele parabenizou a eficiência da polícia em restabelecer a ordem. É esse ofício que eles mandaram para o Comando Geral da Polícia Militar, ele dói na nossa alma até o dia que ele reconhece, que eles reconheceram, mais certo, e faz essa ação civil pública, que já deveria ter sido feita há muitos anos atrás. Quando a gente vai para as bases, fazer a pesquisa, procurar os familiares dos crimes de Maio junto com a universidade, a gente se deparamos com várias mães que já morreram por causa da morte dos filhos, sem uma resposta por que esses meninos morreram. Quando começo a falar, eu me emociono muito, porque eu cheguei, para poder fazer a pesquisa, eu falei para os familiares que a luta do movimento junto à pesquisa era para que o Estado reconhecesse e desse um amparo para as mães que estão vivas, um reparo psíquico para poder ela suportar a dor do luto. Porque a dor do luto é uma dor que leva a gente também para a vala. É isso, Arthur, é muito curioso. A gente conversou também com a dona Ilza e com a Sônia, também a outras mães. A gente acabou conversando com elas três, mas quero dizer aqui que todas estão representadas. As que não estão mais aqui, como a Verinha, né? A Vera Lúcia Gonzaga. Elas relatam muito essa dor. O como essa dor, em muitos casos, Arthur, você teve essa experiência, porque você escreveu sobre a Vera, né? Como essa dor acaba transformando em doenças físicas e emocionais. Porque é uma dor, uma saudade, um pedaço. A Sônia e a Ilza me deram um depoimento muito forte, dizendo assim, me tiraram um pedaço que nunca mais vai voltar. Então, assim, não há dinheiro no mundo que pague. Mas eu quero que o Estado me peça desculpa, sim. É curioso isso. Elas muito pouco falam no valor financeiro. Elas querem que o Estado reconheça publicamente as mortes. Para elas, vale mais um pedido de desculpa do que dinheiro, né? É a honra. Detalhe que essas quase 600 mortes naquele mês de maio se transformou em um número muito maior que incontável, justamente por essas doenças, por esse cansaço psicológico. As pessoas foram morrendo, mães, parentes, pela saudade, pela falta que aquelas pessoas fazem. Tanto os civis mortos, mas também os agentes de Estado mortos, que eles também são vítimas. Infelizmente, morreu muita gente e o Estado não deu amparo para ninguém. E agora a gente vai seguir acompanhando, claro, essa só foi o anúncio da ação, né, bastante destrinchada, acessem ponte.org, mas a gente vai seguir acompanhando, porque esse é apenas um início, claro, que foi comemorado como vitória pelas Mães de Maio, mas apenas o início de um movimento que pode trazer alguma sensação de justiça para elas que foram tão violadas pelo Estado. Outra situação que a gente segue acompanhando muito bem pelo Josmar Josino, nosso mestre, mais do que repórter, é essa relação do PCC, o crime organizado, com o Estado. Para quem tem curiosidade, eu não vou detalhar, vou só pedir para vocês entrarem em ponte.org para entender como 54 policiais pediam e cobravam propinas de traficantes ligados ao principal homem do PCC nas ruas, ao Fuminho. Eu não vou detalhar muito, quero fazer questão que vocês acessem lá e leiam essa ótima reportagem de Josmar Josino, que eu assino junto, mas por cobrança dele, porque ele é o cara. É isso aí, com isso a gente vai encerrando esse episódio. Esse sexto não... Ai, que maluca. Esse nono episódio, Arthur. O tempo passa rápido e a quantidade de podcasts também. Exatamente. E quero pedir para que vocês nos escrevam. reportagem@ponte.org. Entre nas nossas redes sociais, o nosso Twitter, @pontejornalismo. Também Ponte Jornalismo no Facebook. Valeu. Até a semana que vem. Tchau. Falou.